chegado o tempo de abandonar o posto para poder repousar. Mas eu percebo que não é a minha hora. Meus amigos eu não deixarei sozinhos na batalha. Permanecerei fiel, inegociável sou. Pode até cair o céu, à frente da batalha eu vou. Farei o bem, tendo permissão para o mal. Minha consciência está cauterizada pelo meu Deus. Minha herança está nas mãos do grande eu sou. Eu sou estrangeiro aqui, o meu galardão eu vou ganhar quando chegar ao céu. Alguém diz que é chegado o tempo de abandonar o posto para poder repousar. Mas eu percebo que não é a minha hora. Meus amigos eu não deixarei sozinhos na batalha. Eu permanecerei fiel, inegociável sou. Pode até cair o céu, à frente da batalha eu vou. Farei o bem, dando permissão para o mal. Minha consciência está cauterizada pelo meu Deus. Minha herança está nas mãos do grande eu sou. Eu sou um estrangeiro aqui, o meu galardão. Fiel seja o rei que um dia teve um coração alinhado ao coração de Deus. Não quero ferir o coração daquele que um dia escreveu meu nome na sua própria história. Fez-me parte do reino do Filho do seu amor. Consciência.